Tradição com nutrição, semanalmente, na Boa Nova, seja bem-vindo a mais uma rúbrica da responsabilidade da nutricionista Rita Moraes, sempre na Boa Nova e, como eu disse, para ouvir aos sábados, também a meio da semana, às quartas-feiras, para lhe fazer companhia numa alimentação saudável, para que você tenha uma alimentação saudável. Já falámos aqui de muitos e muitos assuntos, as últimas rúbricas falámos sobre peixe, sobre delícias do mar. Hoje vamos falar de uma alimentação para pessoas que... até têm hoje muito e falam-se muito nesse tipo de doença e que têm o colesterol um bocado elevado. Hoje falamos um bocadinho sobre esse tipo de alimentação, de uma doença, se assim se poderá dizer, ou de umas análises que vêm sempre alteradas, ou aparecem muitas vezes alteradas. Rita, obrigado mais uma vez por estar presente. Olá a todos, obrigada mais uma vez. Pois é, este tema é muito importante porque há muitas pessoas que vêm naquelas análises, aquele valor alterado, e dizem sempre assim, eu sempre fui assim, pois, não é o que dizem? Sempre foi assim, é genético, já a minha mãe e o meu pai tinham. É verdade, é verdade. Se calhar sempre come é... de uma forma errada, já há muito tempo, pode ser. E que não agora é? Se vem a refletir nesse tipo desses, nos ácidos úricos, outras coisas, nessas análises que às vezes aparecem assim um bocado fora. Tal e qual. E então, eu para começar a falar deste tema, tinha que começar também a falar de algo que é muito importante. E estou a referir-me ao seu peso. Deve manter um peso saudável ao longo do tempo e devemos sempre ir controlando. Deve, da mesma forma, fazer algum tipo de atividade física diariamente ou na maior parte dos seus dias. Este tema é tão abrangente que se aplica a quem já tem um colesterol alto, a quem o tem no limite e para quem não o quer ter aumentado nas próximas análises que fizer. E relembro que é fundamental controlar estes valores através de análises regulares. Bom, nós nas rúbricas passadas... falámos de alimentação adequada para quem tem um colesterol alto. Nós falámos de peixe, falámos de delícias do mar. Portanto, agora perguntam-me assim, em que medida o consumo de peixe afeta o colesterol? Afeta, afeta e muito. Está diretamente relacionado com a diminuição de colesterol total, diminuição do mau colesterol e até ajuda a aumentar aquele que se chama o bom colesterol ou HDL. Portanto, se tem um colesterol alto, se vai fazer análises, quer ter umas análises controladas, deve mesmo aumentar o consumo de peixe e fazê-lo na maior parte das suas refeições, muito mais do que a carne. Portanto, como já vimos nas rubricas passadas, o peixe não precisa de ser fresco. Nós vimos que o congelado, por exemplo, é uma opção excelente. Deve consumir peixe na maior parte das suas refeições. Bom... mas há alimentos que devem estar obrigatoriamente nas refeições diárias. Já falámos aqui da sopa de legumes, obrigatória. Dos hortícolas, no geral, no prato. Comer a sopa não invalida a presença destes no nosso prato. Devemos incluir a fruta. Devemos variar ao máximo nas escolhas que incluímos ao longo do dia. Não faz sentido começar o dia com maçã e acabar com maçã. Não faz sentido. Variedade maior. Depois, o que é que nós devemos evitar? Aqui também é extremamente importante, porque nós temos até alguns cuidados alimentares, mas depois descuramos outras coisas e falamos em pecados. Lá está, vou voltar a dizer aquilo que já disse. Preocupamos-nos muito com o Natal, quando o Natal é só uma vez por ano, não é? Quando nos devias preocupar durante os outros 364 ou 63 dias. Tal e qual, é mesmo isso. Então, o que é que nós temos que evitar? Evitar e reservar, não é eliminar, é reservar para um dia de festa. Agora, não podemos é fazer festa todos os dias. Então, devemos evitar todo o tipo de enchidos, carnes gordas, leite, iogurtes e queijos que sejam gordos. Para algumas pessoas, adultos, por exemplo, até é escusado o leite meio gordo, por exemplo. Temos alternativas com um menor teor de gordura, portanto, é uma alternativa muito mais interessante. Molhos, qualquer tipo de fritos, os assados ou estofados com muita gordura, todas as gorduras de origem animal, no seu geral, nos fazem aumentar o colesterol, os caldos concentrados que nós utilizamos para... digamos, aumentar o paladar da comida, no entanto, eu relembro, aumentamos o teor de gordura com estes caldos concentrados e sal, portanto, ter aqui muita atenção. Refeições que já estão confeccionadas, são ricas também em gordura e sal, chocolates, bolachas, qualquer tipo de bolos ou doçarias, tudo isto são alimentos que nós devemos evitar e reservar para um dia esporádico e de festa. Na altura, e hoje cada vez mais se nota isso com o colesterol, a boca continua a ser um dos melhores remédios na prevenção de algumas doenças. Isso são os médicos que o dizem, mas é uma constatação que cada vez mais nos entra pela casa adentro, pelos órgãos de comunicação social. As prevenções por causa de obesidade está não só naquilo que se come, não é? E que se começa a comer desde pequeno. Algumas doenças que mais tarde se vêm a ter são derivadas dessa má alimentação ao longo dos tempos. E o colesterol hoje é uma coisa que é quase prato do dia falar-se disso, dos ácidos úricos, tudo isso tem, de facto, não digo que seja uma cura, mas pelo menos aliviar em alguns resultados menos bons, uma alimentação saudável. Mas não tenha dúvidas nenhumas. Nós, com a alimentação, conseguimos controlar, vamos ver, nós primeiro devemos sempre agir na prevenção, portanto, se o Sr. Albino tem umas análises impecáveis, deve continuar a fazer por isso na sua alimentação. Agora, se alguém tem numas análises um colesterol mais alto, não tenha dúvidas. Antes de partir para a medicação, deve partir primeiro para o que é que podemos fazer aqui na alimentação. O que é que isto pode melhorar? Chamado tal cuidado com a boca, não é? Exatamente. O que é que pode alterar? O que é que posso mudar? O que é que eu estou a fazer de errado? O que é que eu posso contribuir com a alimentação para a melhoria do meu estado de saúde? Uhum. Posteriormente, num segundo controlo de análise, então, se as coisas não estiverem bem com todo o preciosismo e rigor que a pessoa tem, então se calhar aí a medicação pode ser necessária. Agora, a alimentação é um fator preponderante, não tenha dúvidas disso. São muitas as causas desta doença. Nós também estamos inseridos, Rita Moraes, numa região onde, de facto, há muitos enchidos, os produtos endógenos também nos levam a ter alguns erros, ou pelo menos a cometer mais erros que o normal. Também tem alguma influência esse tipo de alimentação que se faz em toda esta região? Concordo plenamente. E nós temos que pensar sempre também, em primeiro lugar, na nossa saúde. Então, não é, como eu há pouco dizia, eliminar, não é, eu nunca mais como isso. É comer num dia até de se faz um almoço de família, que é esporádico, e então tem-se. Em vez de comer, por exemplo, um enchido inteiro, come-se um bocadinho. Prova-se. Fará toda a diferença, claro. Agora, se isso é constante, se come enchidos semanalmente, se come carnes gordas semanalmente, e se faz desse prato do dia, não é? Tudo isso soma, não é? A maior parte das pessoas inclui leite meio gordo, os iogurtes são dos normais, portanto não há uma redução do teor de gordura, comem bolos todos os dias, portanto, claro, as análises não podem estar no seu melhor. E isso faz toda a diferença, independentemente de termos produtos regionais fabulosos, que os temos, devemos incluí-los esporadicamente e em menor quantidade e distribuí-los pela família toda. Outra das coisas que há pouco estávamos também a falar tem a ver com algumas doenças com hereditariedade, não é? Esse também é um ponto que as pessoas devem ter em causa, não é? Sim, exatamente. Porque dizem, eu não tenho, estou bem, às vezes quando fazem as análises ou exames aparece um bocado fora de controle. E dizem, mas eu não faço nada. Também pode acontecer esse tipo de... Pronto, aí a avaliação multidisciplinar é fundamental. Portanto, haver um controlo, haver uma equipa a cuidar daquela pessoa, a avaliar e sim, se realmente for hereditário, podemos ter que aliar à alimentação uma medicação. Mas atenção, nenhuma pode ser descurada. Nem a medicação, nem a alimentação. De forma alguma. Mas não deixa de ser fundamental tudo aquilo que nós aqui falámos hoje de alimentos importantes para quem tem um colesterol alto ou para quem não quer ter elevado, como o peso é fundamental, atividade física, sopa, hortícolas, fruta, uma alimentação variada. Nós temos vindo aqui a falar ao longo desta temporada sobre isso. Dos peixes é fundamental mesmo incluirmos mais peixe na nossa alimentação, mas também sabermos que alimentos devemos evitar e reservar para um dia esporádico. Este poderá ser um novo tipo de doenças que agora faz parte do dia-a-dia, não digo que seja uma doença nova, mas que se nota, é mais acentuado agora, esses valores dispares que muita gente tem? Nova não é. O que é que acontece? Agora as pessoas são mais cuidadas, eu acredito, e controlam mais vezes. existe um maior controlo, logo temos mais diagnósticos. O que é que acontece também, que eu julgo que aqui é importante, falou dos produtos regionais, acho que é um fator preponderante, temos outro aspecto, que também já aqui falámos, até que ponto é que agora, com a crise, nós não temos produtos mais económicos que nos fazem pior à saúde e existe um desleixo com os hortícolas, com as frutas, com o peixe. Podemos ter este aspecto que é importante. Por isso é que eu apelo aqui e sensibilizo. Acho que isto é fundamental para que os ouvintes tenham essa consciência. Portanto, mais vale apostar na nossa saúde, isso é fundamental, porque depois os custos com a medicação fica tudo terríveis. Muito mais caro. Então, ter atenção a isso, ok, gosta de determinados alimentos, insira-os menos vezes e coma um pouco menos, distribua pela família, é preferível. Pense sempre que no futuro os custos com a sua saúde, já não na prevenção, mas no tratamento, são custos muito mais acrescidos. Esse é um dos problemas, aliás, este é um dos muitos problemas que nós vamos encontrando na saúde hoje e, portanto, a base alimentar, aquilo que nós consideramos e temos vindo sempre aqui a falar nesta edição Tradição com Nutrição e com o nutricionista Rita Moraes, é, de facto, a alimentação saudável, que não pode ser só por um dia, tem que ser continuada e os excessos, esse é que pode ser só um dia, não é? Tem que se inverter aqui um bocado aquilo que pois habitualmente é. Nós fazemos. É a questão. Colesterol é um dos problemas de muito boa gente, de umas análises que às vezes não vêm como muita gente espera, e portanto é mais um dos problemas que poderá minimizar com uma tal alimentação saudável. Sim, esperemos que as suas próximas análises sejam bem melhores. As minhas... Nisso estão bem, e por acaso nesse aspecto, mas como disse, às vezes há aqui alguns... Temos que atuar sempre na prevenção, precisamente, não é? E tem que ser nessa base, exatamente. mesmo na alimentação, e principalmente na alimentação. Rita, hoje foi o colesterol, outros programas, outras rubricas, durante a semana cá estamos sempre para marcar encontro e para que as pessoas de facto tenham uma alimentação saudável. Só algumas ajudas, alguns conselhos que nós sempre aqui deixamos. Até à próxima, obrigada. Até à próxima, fique bem, Tradição com Nutrição, nutricionista Rita Moraes é responsável por esta rúbrica, às quartas e aos sábados, já sabe, na Boa Nova, para lhe fazer companhia. Um abraço, até para a semana.